Bate continência aí, ô filha da puta. Esse é o DJ Silva, caralho. O mago da putaria. Safada, escuta o que eu te digo. Piranha safada, escuta o que eu te digo. Mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no mamãe. Já que tu mamãe, quer ser famosa, mamãe, amanhã tu tá no chão. Mamãe, mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no mamãe. Mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no pinto. Já que tu quer ser famosa, amanhã tu tá no chão. Já que tu quer ser famosa, amanhã tu tá no chão. Vai puta safada, vem sua cretina. Vai puta safada, vem sua cretina. Olha pra quem te comeu, vem deslizando na minha pica. Safada, escuta o que eu te digo. Piranha safada, escuta o que eu te digo. Mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no mamãe. Já que tu mamãe quer ser famosa, mamãe, amanhã tu tá no chão. Mamãe, mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no mamãe. Mamãe, senta no mamãe, mamãe, fica no pinto. Já que tu quer ser famosa, amanhã tu tá no chão. Já que tu quer ser famosa, amanhã tu tá no chão. Vai puta safada, vem sua cretina. Vai puta safada, vem sua cretina. Olha pra quem te comeu, vem deslizando na minha pica.